passando um filme de terror. Na sessão das 10, um filme de terror. Tenho os olhos muito atentos e os ouvidos bem abertos. Quem sair de casa agora, deixe os filhos com os vizinhos. Dentro da folia, um filme de terror. Dura um ano inteiro, filme de terror. E na rua um sacrifício, no pescoço um crucifixo. Quem ousar sair de casa, passe a tranca e feche o trinco. O chão, o cinema império da Tijuca, o cemitério do Caju. Cemitério do Caju, o cinema império da Tijuca. O chão, o cinema império da Tijuca, o cemitério do Caju. Jorre borra de terror. Com quem dança e ama agora o meu amor. Bruxas, medos e suspiros, dentes, pelos e vampiros. Quem ousar deixar de lado, abra os olhos com os vizinhos. Chão,